Sinta a melodia desse som, tanta energia, que sensação, yeah. Venha pro baile e tá legal, DJ tocando, sensacional. Deixa fluir, venha curtir, vem pra cá se divertir. Todo mundo no clima, pura curtição. A festa bombando e a galera sai do chão. Esqueça seus problemas, vem se envolver. Joga as duas mãos pra cima, joga as duas. Todo mundo no clima. Sinta a melodia desse som, tanta energia, que sensação, yeah. Venha pro baile e tá legal, DJ tocando, sensacional. Deixa fluir.